Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Eu sou João Alckmin e comigo no estúdio em São José dos Campos, Rogério Alcântara. Boa noite, Rogério. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite, Marquinho. Boa noite, queridão. Tudo bem? Eu tô, e você, como vai? Tudo ok. Vamos começar tocando um trecho de uma música do claro, do nosso convidado. Vamos lá, então, querido. Por favor. Núpcias Vermelhas, Marco Antônio. É, exatamente. Esse é um filme de 1975 com o falecido Geraldo Del Rey. E a trilha sonora foi composta pelo nosso convidado. Já está na linha com você. Ah, tá. Maravilha. Então, gente, de ver um trechinho aí de um dos trabalhos do nosso convidado Dico D'Anello, falar que um pouquinho dele, Filippo D'Anello, é o nome de batismo. Ele, dá para dizer que ele é assim, um dos embaixadores do cancioneiro da nação da botinha, né, da Itália, no nosso país. Ele vem emocionando o público com um repertório romântico que ele interpreta desde a época da Jovem Guarda, ou seja, nos anos 60, e ele está aqui para conversar com a gente sobre a carreira, os discos, sobre a carreira dele na cultura pop, dá para dizer assim. Ele também lançou cantores, também homem de rádio, quer dizer, é muita coisa sobre o Dico D'Anello, e a gente vai tentar aqui, no programa, tentar assim, pincelar algumas coisas, né, porque a carreira dele é muito vasta, mas é uma honra poder então falar com o Dico D'Anello. Tudo bem, querido? Alô? Rogério, acho que o Dico caiu, ou então tem que abrir a mesa dele. Vamos ver. Vejamos. Caiu? Alô? Oi, Dico. Só um instante. Não caiu, não. Então vamos lá. Tá aí? Alô, Dico? Alô, tudo bem? Tudo bem, querido? Porca miséria, é difícil falar às vezes por telefone, ainda mais com esse negócio dessa quarentena aí, não é verdade? Quem está falando? O Marco Antônio? É o Marco Antônio, está o João Alckmin também. Boa noite, Alckmin. Boa também, noite, também, meu todo amigo. Todo o pessoal aí, legal, do Showtime. Grazie di vero cuore pela gentileza de vocês entrarem em contato comigo. A gente que agradece, tá, querida. Tava tentando resumir um pouquinho, né, da tua carreira, mas e daí quando te chamei ali, a gente perdeu de uma fração de segundo. Eu tava viajando, então. Perfeitaço. Querido, assim, ó, a gente tem muito terreno para cobrir, mas Eu vou começar praticamente rapidamente, eu vou contar um pouco da minha história, tá? Eu cheguei no Brasil com 12 anos de idade, eu nasci na Calábria, num país muito pequenininho, claro, chamado Belvedere Marítimo, sempre costumo falar em todos os shows que eu vou, em todas as entrevistas, enfim. É um local maravilhoso, né, que fica no sul da Itália. Sim. E eu cheguei aqui porque meu pai já estava aqui na época, né? Ele era um famoso alfaiate de São Paulo, né? Como? Teu pai era um famoso alfaiate já no centro de São Paulo, alfaiate, né? Sim, alfaiate, que ele veio aqui para encontrar meu avô materno, né? Então, ele abriu uma alfaiataria na rua Silva Pinto. Bom, com 12 anos de idade, ele mandou uma carta para minha mãe, que naquela época era carta, claro. E ela demorava às vezes 15 dias para chegar e mais para responder também mais 15 dias, ou seja, ficava um mês inteiro, imagina você, claro, né? Claro. E então cheguei nessa com 12 anos de idade, e aí, lógico, para mim foi um baque muito grande, porque eu de uma cidadezinha pequenininha, o país, Belvedere Marítimo, uhum. chegar numa metrópole como São Paulo, para mim tudo era gigante, enorme, era uma coisa absurdamente, vamos dizer assim, eu cheguei aqui, inclusive, com um navio chamado Augustus, né, uhum. que demorou uns, parece que 18 dias para chegar no Brasil. E uma curiosidade, que acho que até o público vai gostar disso, uhum. inclusive falo disso no meu livro que eu lancei uhum. dois anos Esse atrás. Esse já vai cobrir também o livro, uhum, mais adiante. É, Grazie Musica. Grazie uhum. Musica porque uhum. através da música eu consegui muita coisa na minha vida, né? Graças a Deus. Perfeitaço. E eu tomei, quando cheguei em Santos, Marco Antônio e Rogério, tomei 7 Guaranás um atrás do outro. Por quê? Porque era uma bebida nova para mim, entendeu? É uma coisa, coisas gozadas. Mas deixa eu perguntar, né? Uma coisinha, Dick, se não for problema, tá? Chegaste no Brasil com 12 anos, mas sim, pelo sim. Que eu sei, já sabias o que querias fazer com a tua vida e alguma sim. coisa a ver com, tipo assim, já ter sim. despertado esse teu interesse pela num convento de capuchinhos? Era uma coisa, e até hoje, talvez é uma das coisas mais importantes na vida da pessoa, para mim, é a música. Porque sem a música, a gente a vida se torna muito triste, você claro, entendeu? Claro. Então, eu tinha isso, eu assistia na Itália pelo rádio, né? Rádio que eu até achava gozado, eu falava assim, pensando na minha cabeça, puxa vida, como é que essas pessoas devem ser tão pequenininhas falando no rádio, né? Olha a imaginação da criança, né? Eu ouvia o Festival de San Remo, o maior evento da música italiana, que até hoje existe, esse ano foi 70 anos de existência, né? Então, eu ouvi aquilo lá e aquilo lá foi entrando na minha cabeça, etc, sabe? Mas deixa eu te interromper um pouquinho, querido. Mas assim, eu li alguma coisa sobre na Itália, antes de vir para o Brasil, já saber o que queria fazer, sim. mas assim, através de um convento de frades. Um convento de Cappuccini lá, né, que tem na Belvedere Marítimo, e o pessoal, os monges lá e tal, sempre pediam para eu cantarolar alguma coisa, e legal. Na verdade foi aí que eu comecei, vamos dizer assim, entendi. Dar os primeiros passos da música, né? Entendi. Com os frades capuchinhos lá. Isso, perfeito. Que legal. E quando eu cheguei no Brasil, nunca deixei de ter isso na minha cabeça, falei, não, eu vou seguir esse sonho meu, e comecei a frequentar o show business na época, né, da televisão, rádio, aquela coisa toda, uhum. e fiz de tudo, né, trabalhava com meu pai de alfaiate, depois eu fui trabalhar numa impressora, na época tinha tipografia, sabe, tipografia que... Claro. Aí teve um dia que eu estava meio cansado, eu falei, eu peguei uma folha, né, e eu dobrei a folha, aí de repente começou a fazer aquele barulho todo, aquelas folhas todas voando lá, aí deu uma parada exatamente para ir devagar, sabe? É coisa de criança mesmo, né? Certamente. E assim, ó, só pulando um pouquinho, querido, a tua estreia, diríamos assim, dá para dizer que foi em Santos, né? Foi. Num show com Calbi Peixoto e Ângela Maria. Eu gravei um disco, um compacto duplo na época, uhum. numa gravadora chamada Som Brasil, que uhum. o diretor era de Santos, né? Uhum. E aí ele falou para mim, Dick, depois que eu gravei inclusive na Gravodisc, um dos estúdios mais importantes que existe até hoje, né? Até hoje, claro. Isso, e com o maestro Elcio Álvares, uhum, né? Famosíssimo Elcio Álvares. Gravei quatro músicas de um autor chamado Rocco De Paulis. E fui lançado no show na Rádio Clube de Santos com Ângela Maria, com Calbi Peixoto e a Dalva de Oliveira. Imagina você. Uau! Eu abri o show profissional, pela primeira vez que eu cantei profissionalmente no Brasil, foi exatamente nesse show de Santos. Depois... E uma coisinha só, Dick, nessa época cantavas tchá-tchá-tchá, cantava boleros também, e romântica, correto? Letra, a Duna Inglesina, depois teve uma música chamada Due Ombre, e a outra é Pensando a Te, ou seja, pensando em você. Enfim, eu estava começando a minha vida artística e foi para mim um momento mágico, vamos dizer assim, né? Como primeira gravação. Posteriormente, o Antônio Aguilar, do Ritmos da Juventude, que tinha um programa de TV no Canal 5, que era hoje a TV Globo, que ficava na Rua das Palmeiras, fez um LP lá chamado Ritmos da Juventude, e aí cantamos nesse LP, tinha a presença do Sérgio Reis, os VIPs, Marcos Roberto... E quem te acompanhou nesse disco aí foi os Carbonos, correto? Foram, sempre os Carbonos. Sim. No Ritmos da Juventude, sim. Mas isso, no Ritmo da Juventude. No primeiro disco, não, era a orquestra do Elcio Álvares, na não, verdade. Não, sim, né? Mas nesse disco que a gente está citando agora, que até é raríssimo, quem tem esse disco até sabe que tem uma pequena fortuna, diríamos assim, em mãos. Os Carbonos, isso, na minha opinião, foram era uma banda que acompanhava, mantinha... vamos dizer assim, a base jovem dentro de uma orquestra, entendeu? Que legal. Então, eles eram requisitados normalmente por todas as gravadoras. Eles gravaram muitos discos, fazendo enorme sucesso, porque eram um grupo bem coeso, de uma musicalidade muito grande. Isso era importante na época, porque a base, na verdade, vinha do conjunto Os Carbonos. Depois tinha os Jordans, os Clevers, os Antilles, enfim. Os Jet Blacks, né? Que eu gravei depois, a primeira música que fez sucesso é Dile que ormai, eu vedo solo lei que morirei. Tem uma pegada dançante. Uma música de 1964 do Festival de Sanremo daquela época. Eu gravei esse disco... E depois ficou na parada de sucesso. Foi aí que o Marcos Lázaro, que era um grande profissional, ele trabalhava muito na TV Record, tinha o Jovem Guarda, eu estava com a música em 17º lugar, né, que entrou pela primeira vez no Hit Parade, né? Época, quando uma música entrava na parada de sucesso... O Brasil inteiro tocava a música. Então, claro, eu tinha que cantar na Jovem Guarda. Claro, ainda mais sendo jovem, né? Para atingir bem o público-alvo. Totalmente, assim, né? Totalmente. Agora, você não sabe. Você pensa que era fácil. Veja bem, a Jovem Guarda foi um momento tão assim... como é que eu vou explicar para você? Mágico. Foi hilário. Foi mágico. Por quê? A gente ia lá... Não dava nem tempo para ensaiar. Não dava, entendeu? Entendi. Era chegar, qual é o tom, sabe? Qual é o tom? Uh-huh. Dó maior, Fá, não sei o quê. E vamos embora. E aí ia, porque não dava para ensaiar com todo mundo. Era uma loucura total, né? Tá, e só uma coisinha, querida. Eu sei que gravastes canção... do Pepino de Capri, ele usando pseudônimo. Qual foi? Foi o Parlami de T ou foi o Quando Vedrai La Minha Ragazza ou outra ainda, que era do Pepino de Capri com pseudônimo? Pepino de Capri foi, eu gravei com uma música do Pepino de Capri, Solo do Erigue, de autoria dele. A gente vai tocar essa aí. Seria mais ou menos somente duas faixas, né, em português, né? Não. Essa do Pepino de Capri eu gravei no LP Ritmos da Juventude. Não, eu sei, eu tô dizendo o título, Solo do Henrique, é somente duas faixas, duas Sim, tiras, não é isso? Somente duas linhas. Duas linhas, isso. Duas Perfeito. Linhas. Isso. A gente vai tocar aí, é uma canção de 65, eu acho, ou 64, é isso, correto? É por aí. Exatamente. 64. Solo 64. Do Henrique. Perfeito. Perfeito, tá. Quer ouvir agora? Ah, isso, vamos, ótima vamos. Ideia, João. Vamos tocar um pouquinho dela aí, por favor. Solo do Erigue, perdi-te tchau, perdi-te que, ho encontrato l'amor. Oh, grazie, grazie di cuore, per l'amicizia che m'hai donato. Oggi ho avuto da te una lettera con due righe dicevi così: domani mi sposo, sono tanto felice, t'auguro amico mio di trovare anche tu ciò che ho trovato io. Addio, addio. Oh, grazie, grazie di cuore per l'amicizia che mi hai donato. Ho già avuto da te una lettera con due righe dicevi così: domani mi sposo, sono tanto felice, t'auguro amico mio di trovare anche tu ciò che ho trovato io. Belíssima canção, viu? Eu adoro essa canção mesmo. E, querido, me fala, essa canção fez bastante sucesso, né? Foi, era muito sucesso na Itália e eu gravei. Uhum. Inclusive, o saxofonista aí, não sei, nunca mais tive contato com ele, chamava-se Lumumba, era muito famoso, sabe? Uhum, o saxofonista aí. Sim, também foi gravado nos estúdios da Gravodisc. Sim, então, estava falando da tua participação na Jovem Guarda, que não tinha tempo de ensaiar. Como é que era ser uma pessoa jovem e fazer parte da Jovem Guarda? Assim, a pessoa dava para dizer que se sentia como se fosse tipo assim, um representante dos jovens? Porque... Veja bem, talvez eu cheguei numa hora certa, no momento certo. Perfeito. Naquela época... Para você saber o que era uma música que poderia fazer sucesso, imagina você, alguém teria que mandar o disco, que era o compacto, claro. Né? Compacto da Itália, que vinha em 45 rotações, que tem aquele buraco grande lá, Sim. não é isso? Uhum. Tinha que chegar aqui o disco, você ouvir a música, ver se aquilo era... Enfim, era muito complicado, não é como hoje, que de repente está claro. Tocando lá, você já tem na hora... A coisa era diferente, entendeu? Claro, claro, claro. E eu sempre fui apaixonado pelo Festival de Sanremo, então eu tinha meus contatos na Itália, uhum. e aí eles me mandavam alguns discos, ouvia os programas por uma rádio chamada Transglobe da Filco. Estou fazendo até uma propaganda de graça, né? Dez faixas de ônibus, ô Dick. E eu gravava num gravador geloso, era... Geloso seria ciumento, traduzindo, né? Só um pouquinho, Dick, fala aí, João, fala aí, eu estava dizendo para ele, João. O Filco Transglobe, eu tinha um e já fazia... rádio nos primórdios do tempo, isso também depois foi feito por Hélio Ribeiro. Eu sempre tinha um Filco Transglobe daquele de 10 faixas, que você ia virando do lado e ele tinha inclusive uma luzinha com pilha. isso. Eu tenho até hoje. Sabia? Eu também tenho. É maravilhoso. Aquilo é fantástico. Fantástico. É fantástico. Então eu pegava os programas pelas ondas curtas, grava. Meu, e a letra? E para você, será? Meu, eu já gravei música como, por exemplo, Dingara, que eu tinha que ouvir a fita um monte de vezes para pegar a letra direitinho. Claro, para não... escrever a letra, que maravilha. Porque você não tinha como. Claro, não porque tinha publicação. Sabe, que... Entendam vocês o seguinte, eu gravava, eu já na época eu estava na Fermata, né, a editora Fermata, que eu gravei com a Novedrala Minha Ragazza, depois veio Onimatina, que ficou 25 semanas na parada de sucesso. Depois eu gravei Nessuno Me Pojudicare, que foi um grande sucesso de 1966. Como é que eu fazia aquilo tudo para chegar em primeiro do original quando chegava aqui? Claro. Eu já tinha marcado com a gravadora, eu já chegava a música, pegava a fita cassete, chegava no maestro, vamos fazer o arranjo. A semana seguinte já gravava e 10 dias depois já o disco estava nas lojas. Para poder lançar antes do original, né? Sim, claro. Sim. Eu tinha que me antecipar, senão era complicado. E aí é que a coisa era linda, entendeu? Porque quando o original chegava, eu já estava fazendo sucesso. Claro. E querida, só me diz uma coisinha. Basicamente, a obra do Pino Donaggio ficou conhecida no Brasil através de ti, correto? Sem dúvida nenhuma, dúvida nenhuma. Quando essa música apareceu no Festival de San Remo, eu fiz questão de cantar essa música na Jovem Guarda, no Teatro Record. E até hoje, ó, tô falando com vocês agora, tô me arrepiando, sinceramente. O que aconteceu? Acabei de cantar essa música, o teatro inteiro levantou, aplaudiu, foi uma das coisas mais marcantes da minha vida, foi aquele momento, porque essa música, E Eu Que Não Vivo Sem Te Ter, realmente foi até hoje, um dos maiores sucessos da música italiana, gravado inclusive pelo Elvis Presley, etc. Isso. E tal, então... Sim, marcou muito a minha vida nessa época. E o que acontecia? Eu me apresentava na Jovem Guarda sempre de terno, porque meu pai fazia os ternos para mim. E por que surgiu o italianíssimo? Porque o Roberto Carlos gostava da forma que eu me vestia, e aí ele falou, puxa vida, que elegância, né? Que coisa tal. E era por causa do meu pai, que fazia ternos bonitos, realmente, né? Ele, seria inclusive, o italiano finíssimo, né? Então, o italianíssimo. Exato. Então, aí surgiu, me apelidou do italianíssimo. E ficou até hoje isso daí. Isso, até hoje. Marco, deixa eu fazer uma pergunta para ele. Eu não sei se você vai saber me responder, Dick, mas tem um cantor italiano que eu acompanho, essa música acompanha a minha vida até hoje, Rossano, Ti Voglio Tanto Bene. É maravilhoso. Eu não sei por que esse rapaz se suicidou, um cara bonito, um cara charmoso, uma voz maravilhosa, e também, por que você nunca gravou essa música, ou regravou, Dick? Ficaria fantástico. Olha, vou te falar uma coisa, eu canto uma música que ele gravou também, que é maravilhosa, chamada Non Dimenticar. Conheço. E canto até hoje nos meus shows e faz um sucesso maravilhoso chamado Non Dimenticar Che T'ho Voluto Tanto. Super bene. Melancólica a canção. Exato, você conhece, né? Eu conheço, então, eu tenho. Eu canto música dele, sim. Foi um momento mágico, logicamente, grandes cantores italianos que marcaram, fizeram um grande sucesso na Itália, como a gente tem que lembrar, sem dúvida nenhuma, para mim, um dos maiores cantautores da música italiana, que é o Sérgio Endrigo, que eu fui muito amigo dele. Eu ia na casa dele, a Roma, e ele gostava que eu levava uma pinga para ele, sabe? Vale dizer, querido, obviamente, qual? Que o Roberto Carlos, né, se consagrou para um público, parte dúvida, do público sem brasileiro dúvida, que não, de repente, não gostava muito do... Em 1978, com Canzone per te, né? E qual é a... Per te, qual, claro. Qual a cachaça que ele gostava? Pitu. Pitu? Ai, que Titu, maravilha. Ele adorava, ele ficou um grande amigo meu, mas olha, ele foi para mim, ele é um cantautor italiano maravilhoso, eu sempre canto músicas dele, e porque me toca muito, ele tinha uma sensibilidade enorme. E uma tristeza na interpretação, né? Olha, Marco Antônio. Exatamente, ele tem uma voz linda, né? E a letra, porque a música italiana, o Marco Antônio e Rogério, enfim, é a grande beleza da música italiana, qual é? É a letra, a música, claro. É algo que penetra, sabe, no teu coração. Você ouve aquilo lá, você sente que você está, sabe, aquilo te leva. Eu sempre falo o seguinte, a música mais linda é aquela que fica dentro do teu coração. Por isso que décadas e décadas a gente lembra de música. E não ficaram datadas. De música tem que ser música romântica, claro, como claro. O italiano é de verdade. Então, isso me espelho muito nessa turma toda, que eu venho de uma geração. Por exemplo, a música italiana, todo mundo sabe... É antes de Domenico Modugno e a partir de Domenico Modugno, claro, entendeu? Claro, claro. Modugno que abriu as portas em 1958 com Volare, isso. E ele saiu daquela música tradicional italiana, muito melódica, enfim, mudou totalmente a concepção e hoje a música italiana, infelizmente... Não toca muito em emissoras de rádio por uma série de razões, todo mundo sabe. Mercado, mas o grande boom da música italiana foi nos anos 60, 70. Perfeito. E que o público, mesmo o público jovem de hoje, eu fico feliz da vida, porque eu, durante 30 anos eu fiz shows na Costa Cruzeiros, né? Isso. Navios. Costa Crociere, né? Como? Costa Crociere, e eu levava muitos artistas italianos para fazer show comigo. Por exemplo, Jimmy Fontana, isso. Que tem uma das músicas mais fortes Il mondo. Dos anos 60. Il mondo, non si è fermato mai un momento. Essa música é maravilhosa. Quem segue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Um outro grande amigo meu também, que fizemos shows em navio, é... O meu Signore, em questo mundo, e também um clássico da agora, música italiana, todo mundo sabe, né? O Dick, é João Alckmin agora. Eu quero perguntar a você o seguinte, tem um outro cantor que era colega, porque também era jornalista, fantástico italiano, John Foster. John Foster era um jornalista, jornalista. Amor, excuse-me. Na verdade, ele foi convidado para ir no Festival do Salema, sim, naquela base de... não era um cantor... Ah, vai lá, né? Nada disso. Vai lá. Não era favorito. Nada. Só que ele se consagrou com essa Amore Scusami, depois... Isso. Cominciamo ad amarci ogni sera... Que... Foi um fantástico, maravilhoso. Agora, então, coisas que acontecem na vida das pessoas sem querer, às vezes. Claro, eu só quero contar para o Dick é o seguinte, a nossa rádio é especializada em flashbacks. E nós temos aqui diariamente o Euromusic e tudo de música italiana e francesa nós tocamos. Eu tenho em torno de 45 mil vinis e eu tenho tudo da música italiana. Tudo, e meu quando Deus. Eu te digo tudo, é o tudo. Não tem nada que eu não tenha. Tenho, inclusive, aquele disco raro que o Marco Antônio falou, que eu não vendo, não empresto, não troco, não dou e só deixo alguns ouvirem. E para pegar nele tem que usar luvas. Que maravilha. E, querido, deixa eu perguntar uma coisa, Dick, deixa eu perguntar uma coisinha para ti. Prefere que eu te chame de Filippo, de Dick? Você não, tem que chamar de Dick Danello, porque senão Filippo ninguém conhece. Tá bom, Dick. O personagem é Dick Danello, Filippo é outra história. Ah, eu entendi, por isso até que te referes ao Dick na terceira pessoa, né? É um personagem, né? Exato, é. Perfeito. Deixa eu perguntar assim, sobre o teu trabalho em cinema, né? Trabalhaste em várias trilhas, não, a gente até tocou no início até do Núpcias, mas fala como é que entraste nessa parte do cinema, né? Bom, dizer, aí aconteceu o seguinte, eu fui convidado para fazer um filme chamado A Ilha dos Paqueras, em 1971, pelo Renato Aragão, Dedé Santana, Dino Santana também está, né? Perfeito, perfeito. Uhum. Aí eu era contratado na época da Continental Discos, né? Uhum. E aí surgiu a ideia, por que não fazer um tema, tema de filme para esse filme, né? Uhum. E aí eu fiz três músicas, um tema principal que chama-se Vedrai Vedrai, uhum. Depois foi Já Não Existe Mais, e depois eu fiz Sole Spento, exatamente. Porque eu me inspirava, na verdade, nos filmes italianos da época, de cantores como Lili Toni, Adriano Celentano, enfim, vários artistas, vários personagens que faziam trilhas sonoras, e aqueles filmes chamados filme, na Itália chamava-se filme d'estate, ou seja, filmes de verão, né? Sim, eram filmes normalmente estrelados pelos próprios cantores, né? Como? Em geral eram filmes até estrelados pelos próprios cantores. Isso, estrelavam. Então eu fiz o Vedrai Vedrai, que eu gravei com o maestro Pocho, maestro mexicano, no estúdio da Gazeta, que ficava ali na Avenida Paulista, né? E eram grandes orquestras, né? E o maestro era o Valdomiro Lenk, que é maravilhoso. Se você estiver por aí, pode tocar esse Vedrai Vedrai, que realmente é uma música muito linda. E depois desse filme, A Ilha dos Paqueras, que foi lindo, maravilhoso, eu passei assim uma temporada espetacular com o Didi, o Dedê, enfim, a gente... Tá, porque esse filme passamos... é do Fauzi Mansur, depois trabalhaste com o Jota Marreco, né? Sim, o Fauzi Mansur, eu fiz esse filme, depois eu fiz... Mais uns quatro filmes, eu acho que fizeste no total com ele, né? O Cio, Uma Verdadeira História de Amor. Uhum, essa, uhum. Esse tema desse filme chama-se Passion Love Theme, ou seja, tema de uma paixão de amor. Sim. Você pode pegar no Google aí, inclusive foi gravado pelo Altemar Dutra, pela Joelma, tem várias regravações. Várias regravações. Essa música é um hino, ficou tema de vários programas de rádio, enfim, foi me deu uma satisfação enorme. Tanto é assim que é muito requisitado em tudo quanto é lugar aí, chama-se Passion Love Team, que é o tema do filme, né? Do filme, né? Aí depois eu fiz As Fêmeas, o primeiro filme da Vera Fischer. Sinal Vermelho, Sinal As Fêmeas, Vermelho, né? As Fêmeas, exatamente, que tem um tema de Ângela, que seria ela, né? Da Vera Fischer, e esse também é do Fauzi Mansur, né? Sim, também é direção do Fauzi Mansur. Que Deus Que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás. Exatamente. Inclusive, ele tinha. Eu era para montar. Ele fez um filme que não ficou terminado, que chamava-se Casamento à Brasileira, que ele me convidou para fazer as músicas. A gente estava até tratando disso, né? Uma comédia, isso. Agora, ô Marco Antônio, se você der risada, eu vou te sacanear depois. Tá. Mas ele vai entender. O dia que tem uma cantora que eu nunca mais ouvi falar nela e que eu achava fantástica. Nada. Lembra dela? Nada é maravilhosa. Nada. Nada malanima. Depois da Gilio Cinquetti, que ela cantou com 17 anos com Nono Letà, que venceu o Festival de Sanremo de 1963, acho que era, não é? Como? 63, será que foi? Não entendi. 63? Acho não, que foi. Não, foi. Nada é de 71, 72. Não, mas eu quis dizer a Gigliola Cinquetti. Gigliola Cinquetti, ela venceu o Festival de Sanremo de 1964. 64, tá? Não foi 63. 64. Tá. Nono Letà, mas ficou, depois venceu até o Eurovisão com essa música, né? Isto, mas a Nada é uma cantora maravilhosa, jovial na época, né? Que até hoje ela canta na Itália, faz shows, enfim. E ela se cantou uma música chamada... Eu até gravei uma música, essa música Mi cuore è Zingaro, é essa? Il Cuore è uno Zingaro. É, o Cuore è uno Zingaro. Il Cuore è uno Zingaro, esatto, do Nicola Di Bari. Isso. Que também levei o Nicola Di Bari para fazer show comigo no navio. Ah, é? Também, também. Foi no, no Costa Alegre, acho que foi nos anos, deve ter sido no, no ano de 2000, não lembro bem. No, no, nos anos 80 eu fiz uma viagem para a Terra do Fogo no Enrico C. Sim. Desculpa, sim, Eugênio C. Eugênio C. Quem fez? Eu fiz na década de 80 ah, uma sim, viagem. Sim, sim. Eu já cantei lá, inclusive, no Eugênio C. Era um clássico, né? De, sim, do sim, navio é um italiano. Mas essa nada se consagrou com essa música, Il Cuore è uno Zingaro, que ele defendia junto com o Nicola Di Bari no Festival de Sanremo desse ano de 1971, 72, alguma coisa assim. Sim, e querido, assim, e só falando também, também trabalhar, também em teatro musical, né? Jesus Cristo Superstar, pois é. A Hair também, pois né? É. Então, aí aconteceu o seguinte, eu sempre fui meio, assim, entrão em tudo, né? Sabe aquele cara que gosta de fuçar em tudo quanto é lugar, né? É, mas era assim mesmo. E aí eu vi no jornal que estavam fazendo seleção de artistas, cantores, principalmente, para atuar na peça Jesus Cristo Superstar, que era a direção do Altair Lima, ali no Teatro Aquários. Foi uma super produção, mas uma produção maravilhosa, fora, inclusive, que era assim, era muito, muito cara, por causa que tinha que ter uma orquestra ao vivo, a tradução da peça Jesus Cristo Superstar era do, como é que chama ele, o famoso lá, o... Me ajuda aí. No original era perdão. Daquela dupla inglesa lá. Sim, né? do Tim Rice, né? Isso. Mas estou falando da tradução em português. Era do... Me ajuda que fez... A tradução em português ou não? A tradução em português ou não? De Ipanema, a Garota de Ipanema. Não. Ah, do Vinícius? Vinícius de Moraes. Sim. Vinícius de Moraes. Então... Era, acho que foi... Acho que foi a produção mais cara daquele ano, né? Foi a caríssima. Uhum. E foi uma peça que fez um grande sucesso. Claro, mundial. E tinha 5 mil inscritos, entendeu? Aí eu fui um dos selecionados, aí começou também o Jesus Cristo, que era o Eduardo Conde. Ah, que Deus o tenha, ele que era Jesus Cristo, né? Claro. Exato, é. Uhum. Neila Torraca. Uau. Fazia tudo parte de Jonas Bloch. Uhum. O teu papel era qual? Wanda Stefania. Eu era um dos apóstolos, né? Ah, tá. Só que tinha um negócio. Todos os apóstolos, né? Que era. Que a gente. Eu tinha cara de romano, né? Então, uhum. tinha tudo a ver. E os apóstolos. Tinham que conhecer toda a obra inteira, ou seja, se faltasse alguém que porventura não pudesse atuar no dia, uhum. cada um de nós sabia a peça inteira da ópera, entendeu? Sim. Tinha que conhecer tudo, eu conhecia toda a obra de ponta a ponta. Então, eu fiquei acho que uns 5 meses atuando lá e depois eu aí, então, eu vou contar até uma pequena história sobre isso. Por favor. Que tem um momento que o Jesus Cristo está lá no Getsemane, lá, aquela coisa toda, os apóstolos, tudo, sabe, ali, alguém, tudo ele cantando, aquela coisa toda, e a gente estava quase que dormindo lá, né? E teve um cara que estava dormindo mesmo, pegou no sono no palco. Pegou o sono no palco, que era o o cantor também, o Ciro Aguiar. Ah, sim. Ciro Aguiar. Uhum. Aí, a gente tinha que levantar para sair de cena, né? Uhum. E ele não se tocava, eu dei um, com peso, dei um chute nele. Vambora, né? Aí ele depois lá na coxinha, ele falou, tá vendo, Dick, como eu atuei tão bem, né? Que eu dormi mesmo no palco. Eu me lembro de ler que das adaptações de obras da dupla, né, Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, essa foi das mais elogiadas em todo o mundo. Não tem dúvida. Essa adaptação pra mim, aí. Tem um Evita também que eles fizeram, né? Sim. Nossa, eu considero... E dois jovens, não era coisa... Eram dois jovens de 23, 24 anos, algo assim, quer dizer... Exatamente. Fizeram uma obra-prima, na minha opinião, né? Sim, querido, assim, outra coisa também. Aquele movimento, né, até saiu um livro até há uns anos aí chamado Made in Brasil, que era aquele movimento, obviamente, de né, as trilhas sonoras internacionais de novela precisavam inicialmente preencher e daí com canções. Então, daí, obviamente, contratavam brasileiros, colocavam um pseudônimo, né, um nome americano várias dessas canções eram sucesso. Obviamente, a que mais fez sucesso... Isso daí. O que que acontece? Pois fala como é que você entraste nessa área aí. Em 1974, eu abri uma empresa chamada Central Park Records. Okay. E era exatamente a época que se gravava em inglês, tá? E se lançava música em inglês com cantores brasileiros, né? Claro. E aí, lançasse o Dave McLean e o Edward Cliff, né? Que Dave na verdade... McLean. Eu lancei o Dave McLean, McLean. O Dave McLean era José Gonzalez e o Ed Cliff era o Jean Daniel, Gonzalez, não era? Eu lancei ele como Dave McLean. Isso. Que em 1974, isso, foi a música, junto com aquela música do Morris Albert, Feelings, vendeu aquilo lá, vocês não vão acreditar, em duas semanas que antecederam o Natal, a RCA vendeu, uma semana vendeu 200 mil cópias, e na outra semana vendeu 210 mil. Inacreditável. E fez sucesso também no México. Que é isso? E fez sucesso no México, fez sucesso na Argentina também, não, né? Foi no México, na Itália, em vários países, entendeu? Sim. Essa música é da minha editora, Central Park Records, né? Então, aí lancei também um outro artista, não sei se vocês conhecem, Giancarlo era o nome dele? Sim, Giancarlo, eu citei, era o Edward Cliff. Edward Cliff. Isso. Aí, o que acontece? Tem mais uma história. Falando em Giancarlo, meu filho, que está na Escócia, chama-se Giancarlo, está ouvindo vocês agora, viu? Ah, que legal, que legal. Tá? Um grande abraço a ele. Abração. Giancarlo, e ele, inclusive, vai lançar meu livro em italiano pela editora dele, chamada Legatus. Que legal. Legatus, tá? E ele está fazendo um mestrado em Glasgow, na Escócia, Na Escócia, que legal. Está ouvindo vocês agora. Ele e a Natália, que é a mulher dele, que é design também, tá? Um grande abraço aos dois. Obrigado pela audiência. E já que nós estamos falando aqui desse negócio de cantar em inglês, nós não podemos esquecer o meu querido, dileto amigo, claro, Hélio Costa Manso. Ah, sem dúvida, já fizemos muito. Mas eu queria falar, é muito importante que eu vou falar rapidamente, é o seguinte... O que acontece? Eu estava no Midem até hoje existe, que é o Mercado Internacional do Disco, que todo ano as gravadoras do mundo inteiro, hoje é diferente a coisa, né? Se reuniam lá. E era uma semana inteirinha em Cannes. Depois eu ia para a Itália, em Roma, etc e tal. E eu tinha lançado o Nights of September na Itália pela RCA italiana, né? Que é a canção do Edward Cliff. Edward Cliff, exato. Isso. Aí o que aconteceu? Naquela época ainda tinha aquelas máquinas chamadas jukebox, né? Sim. Lembra? Sim, de colocar a moeda ali e escolher fazer a seleção. Aí eu cheguei no hotel, lá na Via Nazionale, que é o centro de Roma, eu estava arrumando as malas lá que eu tinha acabado de chegar, estava louco para comer uma macarronada italiana, porque eu estava na França, já estava cheio de comida francesa, né? Aí eu estava... aí, de repente, eu comecei a ouvir uma música. Aí falei, ué, essa música é minha? Que é isso? Meu, eu peguei, eu estava de cueca, coloquei uma calça, desci lá embaixo e tal. Eu fui numa loja de disco, tinha uma pilha de discos, né? da RCA. Aí eu comprei 20 discos. A pessoa não entendeu nada. Falei, me dá 20 disso daqui. Entendeu? Vendeu 200 e poucas mil cópias na Itália esse disco também. Uau, que maravilha. Então eu tinha um prazer enorme, entendeu? Assim, era um... Sabe quando você consegue... Puxa vida, né? É uma emoção muito grande. Essa que é a grande verdade, né? Isso. E eu lancei vários... Uhum. Vários artistas com nomes que eu inventava, assim, eu pegava aquela revista Cashbox, sabe? Sim. Não, vocês dão risada. Pegava tipo assim, o nome de um e o sobrenome de outro, tipo assim? Entendeu? Uhum. E montava o nome, pronto, era esse o título, tchau, Rivedores. E vamos que vamos. Não, e me diz uma coisa, Dick, aquilo que dizem que acontecia, me disse se é verdade mesmo, de muitos desses intérpretes até não eram fluentes em inglês, né? Não. É, a maioria, tinha muita gente que era, conhecia bem a língua e tal, né? Mas a coisa, inclusive o Hélio Costamanso gravou em inglês também. Sim, claro. O Gessé. Fábio Júnior. Claro, um monte claro. De gente, né? Gessé. Aí o que aconteceu? Christian. O grande problema de quando o cantor brasileiro estava fazendo sucesso é que eles queriam aparecer na televisão. Claro, vai aparecer na TV vai dar problema, porque o público, você sabe como é que é o público, né? É, gozado isso. Não, eu me lembro, Dick, de gente como o Hélio Costamanso, como o Gessé, até quando eles estavam, como é que eu posso dizer assim, interpretando, diríamos assim, cantores estrangeiros, que eles cantavam, né, num chacrinha, e logo depois não tinha entrevista, não perguntavam nada, né? Ou seja, cantava e já saía, abanava e ia embora, né? Sem nada. Mas tinha muita gente, desculpe, que queria aparecer na TV, eu falava, olha, vai aparecer na televisão, vou simplesmente vai e caía mesmo, não vendia, depois é um grande problema. Eu claro. Mesmo tive um problema desse, porque na época eu tinha um contrato com uma gravadora, uh-huh. E aí a Top Tape, você lembra da Top Tape? Claro, né? Claro. Ela quis que eu gravasse um disco, me deu um nome lá, como é que é... não sei o que, Dorelli, vai, tudo bem. Sim. Aí, naquela época, eu fui na Rádio Nacional aqui de São Paulo, eu cheguei lá, eu tinha um outro disco lá e tal, fui divulgar. Aí um cara lá da rádio chegou para mim, Dick, eu preciso te mostrar um negócio aqui. Eu preciso te mostrar uma música maravilhosa, olha que coisa linda, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele pegou o disco da Top Tape, quem era? Era o Dick Danello, que estava com o nome de não sei o que Dorelli. Agora eu não lembro o primeiro nome. Teve um cantor italiano, Johnny Dorelli, né? Teve um cantor italiano que era Johnny Dorelli. Não, Johnny Dorelli é outro... É, aí que está, o cara... Pois é. O cara da Top Tape colocou... não me lembro agora o primeiro nome, depois eu vou me lembrar. Mas tinha um Dorelli que ele queria que eu fosse Dorelli, entendeu? Sim, entendi. E aí o cara pegou o disco pra tocar. Eu não falei nada que era eu, entendeu? Entendeu? E ele falou, puta, Dick, olha, meu Deus, olha que coisa maravilhosa. Era eu que tava cantando, era eu que tinha feito a música. E o maestro era o Salinas, que tinha feito o arranjo, etc. Entendeu? Olha a cabeça. Mas é gozado isso, não é? Uhum. Mas enfim, a gente... Mas era uma época romântica, uma época de ouro, uma época que você conseguia, sabe, transmitir. Era muito mais genuína a coisa, claro, sabe? Claro. E me diz uma coisa, querido. Ainda te surpreendes de pessoas que não são fluentes, por exemplo, em italiano, quando cantas para públicos que não são fluentes em italiano, de eles se emocionarem como se entendessem cada palavra? Desculpe, não entendi. Assim, te emocionas ainda quando cantas em italiano para pessoas, para um público que daqui a pouco não é fluente em italiano e vês que eles se emocionam não, como se entendessem cada palavra? Esse é um dos motivos mais importantes da minha vida, exatamente esse daí. É você cantar para um público, que, mesmo que ele não entenda... da forma que você interpreta, porque para mim, cantor não é aquele cantor que tem uma voz maravilhosa, que agudos, claro que tem a importância, mas é como você transmite a música. Aquilo é importante. Então, você vê, por exemplo, gente vidrada que te olha com aquele, sabe, aquele olhar de emoção, aquilo claro. É maravilhoso. Sim. Coisa que eu fazia nos navios, nos teatros, né? Que a gente fazia muitas coisas assim. Interação então, direto com o público, né? Exato. E uma outra coisa que eu queria dizer a você é o seguinte. Às vezes uma música, o cara dá uma nova roupagem, né? Às vezes você pega uma música e fala, para você saber que aquela música que você conhecia, vai ter que, demora às vezes para você saber que é a mesma música, só que tem um novo arranjo, um sabe? Novo arranjo. Não, o público gosta do arranjo original. Claro, então, a gente vive falando isso, né, João? Verdade, verdade. A gente vive falando isso, que às vezes os caras querem maquiar aqui ali. Não funciona. Na minha opinião, não funciona. Então, para mim, música tem que ter início, meio e fim. Ponto. Não pode ser aquela música que, sabe, de repente demora para entrar, ou quando você vai ver. Não. A música italiana é feita para isso. Tem aquela coisa, uma entrada de uma música. Marcante. Às vezes é um sucesso. O We Say Goodbye, por exemplo, você tem uma entrada que é maravilhosa, e quando no meio da música eu mandei distorcer a guitarra, aquela distorção de guitarra que fez o sucesso da música, na minha opinião. Perfeito. E interessante também que o cancioneiro italiano popular dos anos 60 e 70, as canções são basicamente pequenas histórias, né? Então tem começo, meio e fim também, tem um enredo, a história claro, toda, né? Claro. Isso para mim é o que vale. Música é isso, não tem que ficar inventando, sabe? É claro. Tem que ter uma história e ponto claro. Final E assim vai, né? Tá, e uma coisinha pra a gente finalizando, te perguntar uma coisa, Dick. Como é que, se pudesse assim, te encontrar, tá? Se pudesse te encontrar com aquele Dick, o Dick que está conversando com a gente, que pudesse se encontrar com o Filippo, que estava pensando em vir para o Brasil. Tá? Que tipo de papo teria entre vocês dois, que a gente, se a gente pudesse escutar? Olha, eu não sei, viu? Eu acho que confunde um com o outro, viu? É verdade. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu sempre falo isso, veja bem, eu tenho mais de 50 anos de carreira artística. Com 55 já, né? É, 55, muito bem. Muito bem. Então, todo o momento que eu entro num palco, seja com 10 pessoas, 50 pessoas, 1.000, 2.000, que seja, eu sempre sinto assim, aquele frio, sabe, na barriga, aquela coisa, né? É mentira o cantor que fala, não, já estou acostumado, não. Se você não sentir essa coisa, você não é artista, sabia? Uau. É verdade. Uau. Eu falo isso para as pessoas jovens que me procuram, que gostam de saber coisas. Isso daí é importante, porque até hoje, se eu não sentir isso daí, não adianta. Aquela coisa, sabe, aquele frio, aquela emoção, aquele tremer às vezes na mão, aquele suar um pouco. Depois que você entra no palco, aí você domina, aí você não tem, sabe? Olha, tem tantas histórias para contar, mas é que não dá, mas eu deixo para vocês futuramente. Tá, mas assim, ó, só para finalizar então mesmo, conta de repente um episódio engraçado antes, quando estava te preparando de repente para se apresentar algum dia. Um episódio engraçado? É, uma anedota, sim. Como? Conta uma anedota, assim, sobre alguma coisa que aconteceu contigo que de repente seja interessante para a gente saber. Olha, para finalizar, deixa eu contar uma coisa. O Roberto Carlos começou a fazer show em navio porque eu que comecei a forçar situações na Costa Crociere para ele começar a fazer que ele não queria fazer. Depois foi um sucesso gigantesco. Que aconteceu. Ele foi fazer um show no teatro do Costa, me parece que foi Costa Romântica, né? E lá o palco, você pode, ele sobe, né? Você fica encaixado lá embaixo, e depois você pode deixar ele subir devagarinho. Tem uma estrutura hidráulica que sobe, isso, né? Isso, perfeitamente. Uhum. Agora, a pergunta é, tenho claustrofobia, tá bom? Ok. Tá? Okay. Aí eu falei pro pessoal, não, eu quero começar lá embaixo, eu quero fazer igual o Roberto, vai, eu fico aqui, depois eu vou subir. Meu amigo, eu fiquei, aí o cara me chamou, falou, Dick, vamos lá, bababi, blá, blá, blá. Quando eu fiquei olhando, eu tinha uma entrada, antes de entrar com a primeira música, de mais ou menos uns 45 segundos para subir, sabe? Uhum, uhum. Né? E começar a cantar lá em cima. Uhum. Quando eu me vi encaixotado ali, todo fechado, você não tem ideia como é que eu fiquei. Mas eu fiquei apavorado, quase que eu queria arrebentar tudo, sabe? Então, nossa, aí comecei, não, pelo amor de Deus, Deus me ajude. Não, Bio, como te amo! Hã? Bio, como te amo! Bio, como eu te amo! Boa, boa, boa! Esse é um dos momentos mais hilários que aconteceu na minha vida. Querido, assim, ó, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção, pelo teu senso de humor e por ser tão franco e sincero com a gente, tá bom? Obrigado vocês, de coração, muito obrigado de ver o Cor, Antônio, a Showtime, a todos os ouvintes, enfim, a todo mundo, Rogério, graças de ver o Cor, e estou à disposição para qualquer momento que prego, vocês queiram. Muito obrigado, e só diz assim pra gente o nome de novo, só repete o nome do livro, né? Eu sei que foi organizado pelo Spaca, pelo Rafael Spaca. Música que saiu pela editora Chiado de Portugal. Fala de novo. Vai ser lançado pela editora Legatus, em italiano, em todo mundo, pelo meu filho Giancarlo, tá bom? Sim, no Brasil, só repete o que eu falei por cima, desculpa. No Brasil. Brasil, grazie música, ou seja, obrigado música. Sim, grazie música. Que tem uma página escrita, inclusive, pelo Gerardiani, uns 15 dias antes dele falecer, acredite se quiser, eu consegui pegar uma carta dele. Ele escreveu no meu... Eu sei que vocês eram muito amigos, né? Muito amigos. Ele ia na minha casa, a gente comia junto. Pois a gente discutia música junto. Enfim, foi uma grande pessoa que eu tenho uma grande estima pelo Gerardo Adriani. Grazie a te, de novo. Muito obrigado, tá, querido? Grazie a Deus. E quem quiser me encontrar, Facebook, Instagram, estou lá à disposição, tá bom? Tá bom. Dick Danello, gente, D-I-C-K, o Danello, D-A... N-E-L-L-O. Eu já vou pedir agora, você trata de me aceitar. É João Alckmin, viu? Tá bom, meu irmão. Bom, beleza. Mande o seu WhatsApp pra mim. Vou mandar. Eu vou mandar material pra vocês, tá bom? Por favor. Muito obrigado, meu irmão, querido. Arrivederci, tchau. Arrivederci, tchau. Tchau. Tchau. Boa feira. Olha, Marco Antônio, mais uma vez, fantástico, maravilhoso, deslumbrante, né? Sabe? A hora passa e você não sente absolutamente nada. A gente não sente que está trabalhando, né? Não, é um relax. Para mim, isso aqui é uma higiene mental. Ah, que maravilha, querido, que maravilha. Vamos então agora, para o nosso garimpo, então? Vamos lá para o seu garimpo, o garimpo é seu. Isso. Tá, vamos lá. Entrar na década de 50, então, por favor. See my baby walking down the avenue, arm in arm with me. It's a beautiful sight to see. You ought to hear my loving baby whisper in my ear tender words she knows I love to hear. Man, you ought to see her walk that walk. Hear my baby when she talks that talk. My baby just walks that walk, talks that talk for me. Woo! Here she come now. Walk that walk. Come on, baby. Talk that talk. My baby just walks that walk, talks that talk for me. She sets my soul on fire whenever she talks that talk. Maybe they will understand that she's my love. Marco Antônio. Ah, pois é, a gente está em 1959. Perdão. O nome dessa canção, Talk That Talk. Seria algo na linha de fale aquele papo que eu quero ouvir, ou seja, me convença com aquele papo que eu gosto de escutar, né? Talk That Talk. Então, esse cantor, Jackie Wilson, ele era apelidado até de Black Elvis. Um dos maiores sucessos dele foi Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. É conhecido também como Higher and Higher, ou seja, o seu amor... Agora pronto, é a tradução. Por favor. Né? Isso. O seu amor tá, me mantém lá em cima, me coloca nas alturas, né? Higher and higher, sempre mais alto. É o amor, no caso... foi o Jack Wilson que estava se referindo a alguém, não é especificamente aqui do programa, mas acho que dá para encaixar também, né, João? Dá você pro Renzo Mora, dá. Tá, pois é. A gente vai ouvir daqui a pouco essa canção, um trecho dessa canção, é uma canção de 66, a que a gente ouvia de 59, falar um pouco do cantor, do Jack Wilson, o nome dele de batismo, Jack LeRoy Wilson Jr., ele nasceu em Detroit, tinha um pai alcoólatra e bastante violento, mas ele era muito próximo da mãe, o Jack, e daí ela era ex-cantora de coral de igreja, e ele sempre ia visitar os avós em Ohio. Lá ele adorava assistir o pessoal cantando numa das capelas principais, lá que era a Billups Chapel. Ele cresceu numa área barra pesada de Highland Park, que é uma parte de Detroit, foi integrante de uma gangue que cometia pequenos delitos, tinha até nome a gangue, era The Shakers. Com alguns amigos ele formou um quarteto chamado The Ever Ready Gospel Singers, então ele ficava revezando entre pequenos deletos e cantando do coral da igreja. E daí ele né, essa voz de tenor e mega dançarino, ele acabou se tornando um dos reis da soul music, mas é incrível que fora dos Estados Unidos ele nunca foi famoso como eu acho que ele merecia. Dá para dizer que ele foi um dos cantores mais influentes dos anos 50, né? O Elvis, James Brown, o Michael Jackson, por exemplo, eram fãs incontestáveis dele. O Van Morrison também. Ele gravou cerca de 50 compactos de sucesso a partir dos 23 anos de idade, em gêneros como doo-wop, soul, rhythm and blues, e como eu falei, era apelidado de The Black Elvis, apesar que dá para dizer que o Elvis foi influenciado por ele. Né? A canção, até por sinal, Night Shift, dos Commodores, foi feita em tributo a ele. E também, os Commodores eram grandes fãs do Marvin Gaye e do Jack Wilson. Então essa canção Night Shift, esse clássico dos Commodores, foi feita em homenagem aos dois. Acho que a gente pode... Ele teve um ataque cardíaco em 75, também, quando se apresentava no palco, e ficou em... semicomatose por 9 anos até falecer num lar de num lar para pessoas assim, um lar desse hospital, né? Tipo uma espécie de asilo. Com 49 anos ele tinha apenas, e daí sofreu pneumonia e o corpo não aguentou. Ele foi inicialmente, de novo, João, como a gente já citou outras vezes, enterrado em cova não identificada, mas daí uma estação de rádio de Michigan fez uma vaquinha e daí adquiriram uma lápide e puderam daí enterrá-lo com, como você fazer, ou seja, colocá-lo assim com dignidade. E dignidade, exatamente. Ele pode ser ouvido num filme chamado Na Onda do Twist, que foi estrelado pelo pugilista Rocky Graziano e tinha participação do Chubby Checker, e também nos Caça-Fantasmas 2. Querido, vamos ir, se não for abuso, acho que dá para tocar inteira essa de 66, que sim. É uma obra-prima. Departed, and you know he never showed his face again. musicaço. Querido, a gente sabe, obviamente, da raiz, né, de várias dessas canções tem na, gospel, na igreja, né, gospel. Essa aí, eu diria que a raiz é mais óbvia ainda, né, na letra e tudo mais, ela tirando daqui a pouco alguns instrumentos de sopro, assim, ela dá para dizer que ela basicamente é uma canção gospel mesmo, né? Até quando ele fica no Higher and Higher, dá para imaginar direitinho numa igreja, o pessoal, uma igreja batista, o pessoal cantando, né? Então é uma Agora, maravilha. Você disse que ele nasceu num lugar barra pesada de Detroit. Porra, onde é que não era barra pesada em Detroit? Foi meio redundante, porra, né? Barra pesada em Subi Detroit? Pra cima, né? É a mesma coisa que você fala, olha, tinha ali o Harlem, o Bronx, tinha uns lugares barra pesada ali, você não podia entrar em algum... Para, né, Marco? Para. Realmente, eu tava de coração mole. Vamos então adentrar nos anos 60, querido, por favor? Vamos embora, Rogério. Tá, vamos lá. Every fraction of a way does more to make my doubt seem real. Every day was much too hard on how I feel. I feel I'm talking to myself when I say what I mean. More than once, the perfect words sounded wrong. It's the way that she won't listen to how I paint the scene. Makes it hard to believe in love for long. Every fraction of the way does more to make my doubts seem real. Every day was much too hard on how I feel. I feel I'm talking to myself when I say what I mean. More than once, perfect words sounded wrong. It's the way that she won't listen to how I paint the scene. Makes it hard to believe in love for long. Every fraction of the way does more to make my doubts seem real. Every day was much too hard on how I feel. Marco Antônio. Pois é, essa canção música foi muito gostosa. Pois é, uma delícia de canção. Ela foi escrita em 64, gravada em 65, mas só lançada em 67. Não fez sucesso algum. A gente está nos anos 60, né, realmente. O nome do cantor, Tim Hardin. O sobrenome é H-A-R, D de Davi, e de Ivan, e N de nada. Qual é o título da música? Ele acelera isso. Eu já ia falar. Mas o nome é It's Hard to Believe in Love for Long. Ou seja, tá difícil crer, acreditar no amor por muito tempo. Ui, tá ouvindo o resumo? Ele tá meio decepcionado, entendeu? Assim, com amor, né? Sim. Pois é, o hit, dá pra dizer, desse cantor foi gravado na virada de 65 para 66, é Reason to Believe, que mais tarde ficou muito famoso na voz do Rod Stewart. No caso, falar um pouco do Tim Hardin, o nome de batismo James Timothy Hardin. Ele nasceu em 1941 no estado de Oregon e morreu logo depois de completar 39 anos em Los Angeles de uma overdose de heroína. Foi em 1980. Ele cantou no primeiro festival de Woodstock, mas a performance dele, embora tenha embalado muitos jovens com uma pegada folk, ela acabou não sendo incluída no documentário de 1970. Então, imagina o azar, né? Quer dizer, fez sucesso ali, mas o documentário, que é como muita gente ficou sabendo do festival e conhecido os cantores, mas ele não foi incluído. daí, só em 1990 ele foi lançado no VHS Woodstock, fizeram uma sequência, que era Woodstock The Lost Performances, juntando quem tinha se apresentado e não tinha entrado na trilha sonora. Eu tenho os três DVDs, o primeiro, o segundo e esse. Ah, tá, então tá. Só, como eu falei, só entrou nessa versão aí, né? Essa pessoa que a gente apresentou aí, está apresentando o Tim Hardin, até a gente já tinha tocado uma outra canção obscura da carreira dele, mas ele foi um cara assim que ele é muito cultuado no meio folk, mas em matéria de vendas mesmo nada. Ele tentou ser ator também, estudou na Royal Academy of Dramatic Arts de Nova York, mas foi chutado por excesso de faltas. Daí ele se mudou para Boston em 1963 e daí foi descoberto pelo produtor de discos Eric Jacobson, que mais tarde até produziu aquele grupo The Loving Spoonful. E daí o cara arranjou, ele se apresentando num bar e arranjou o encontro dele com executivos da Columbia Records. E em 64 ele daí se mudou para Greenwich Village e depois foi para Los Angeles, voltou para Los Angeles em 1965. E depois para Nova York de novo. Então, ele super elogiado no meio, teve trabalhos dele que foram interpretadas por gente como Bobby Darin, John Baez, Johnny Cash, The Four Tops, Robert Plant, The Carpenters e Johnny Rivers. Ele pode ser ouvido nas cenas de filmes como Garotos Incríveis e Entrando Numa Fria Maior Ainda. Vale dizer que essa canção que a gente vai ouvir agora, o trechinho, o Reason to Believe, recebeu versão de Bob Darin em 1966, dos grandes dos Carpenters em 1970, e daí do Rod Stewart, duas versões. O Rod Stewart gravou duas vezes, em 71 e em 93. Em 93 foi um mega sucesso para o Rod Stewart. Vamos ouvir um trechinho, por favor? Vamos lá. Tá, Reason to Believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way. Tem muita gente que confunde o country com o folk, né? Dá pra dizer que são primos de primeiríssimo grau, né? Um meio suga do outro, assim, dá pra dizer. Agora a gente pode entrar, depois dos anos 70, uma cantora que eu sei que tu adoras, a gente já tocou coisas obscuras dela. Adoro ela. Em outros programas, mas vamos então nessa canção, assim, que, olha, ninguém toca. 78. Showtime. If he says run, you know I'd run to him. And he'll always come to me. Though I never was the kind to give it all too easily. When you want me to, I'll run to you, my friend. Simplesmente maravilhosa, fantástica, deslumbrante. Eu conheço essa canção já há uns anos, gosto bastante, e eu pensei, quando eu estava colocando assim, bah, vamos ver a reação. Eu estava certo de gostar, que bom que tu adorou até. Fantástico, é, maravilhoso. É legal o seguinte, olha a riqueza dela, né? Ela tem aquela pegada que o nosso queridíssimo Resmore iria chamar de mela cueca, ela é um pouco lounge. E pode notar que mais pro final ali, ela tem pegado um pouquinho de bossa nova. Sim. Também, né? Quer dizer, música super classuda, essa cantora, pessoal que não tá aí conhecendo, é Kai Kai, depois D de Davi, E, Kiki D. É o nome dessa canção, antes que o João pergunte, né? Obviamente, é uma canção de 78, Don't Stop Loving Me, ou seja, não pare de me amar, por favor, sabe? Continue nunca! com essa intensidade amorosa, por favor. O sucessão dela fora do Reino Unido foi Don't Go Breaking My Heart, ou seja, né, Não Vá Quebrar Meu Coração, um dueto que ela fez com um amigão dela, Elton John. Daqui a pouco a gente vai ouvir até um trechinho. Mas, apesar de, quando se pensa fora do Reino Unido, em que diz, se pensa, poxa, né, aquela que recebeu um favor do amigão super bem sucedido, né, o Elton John, e fez aquele ponto final, mas no Reino Unido ela é super considerada, tem uma carreira, assim, bem estável até. Ela nasceu em 1947, em Bradford, na Inglaterra, o nome dela de batismo é Pauline Matthews. Ela começou ganhando com 10 anos de idade um concurso de talentos local. Ela se profissionalizou aos 16 anos, ou seja, em 1963, né, o Elton é, né, um grande fã dela e produziu trabalhos para ela. Ela tem tipo 72 anos e se tornou a primeira artista branca da Inglaterra a gravar pela poderosa gravadora Motown. Em 1970 isso aconteceu. Ela pode ser ouvida na trilha sonora de filmes como The Legacy, no Brasil era Convite à Morte, até do diretor Richard Marquand, já é falecido o diretor, mas depois ele fez O Retorno de Jedi, né, da saga Guerra nas Estrelas, na minha opinião, a saga que conta, né, que são os três primeiros filmes realizados. Ela também, Loucos de Dar Nó, aquele filme de mega sucesso, né, com o Richard Pryor e o Gene Wilder, até um filme dirigido pelo Sidney Poitier, numa comédia romântica chamada Don't Go Breaking My Heart, mesmo usando, né, o título da canção, no Brasil era Magia do Amor. E vale dizer o seguinte, querido, que ela foi backing vocal de quem? Da Dusty Springfield. Imagina só, né? Começou bem. Imagina só tu contar isso como backing vocal dessa mega cantora, né, da Kiki D. Então eu vou tocar um trechinho aí do Don't Go Breaking My Heart, só pra lembrar o pessoal, por favor. 76. You Marco Antônio. Tá, mega hit, né? Adorava essa canção. Obviamente eu deduzo que tu adores, né? Porque essa canção é uma maravilha mesmo, né? E não dá pra cortar. Tem música que é impossível você cortar. Não dá mesmo, pois é. Então acho que podemos entrar na década de 80, então. Vambora. Por favor. Marco Antônio. Pois é, a gente está na década de 80, o nome desse grupo aí, Thompson Twins, essa canção aí da virada de 81 para 82, o nome é Fool's Gold, seria em português o mesmo título de uma canção do Raul Seixas, Ouro de Tolo, né? Mas claro, não tem a ver com a canção, mas como eu falei, da virada de 81 para 82, um dos maiores hits dos Thompson Twins, foi uma canção chamada King for a Day, Rei por um Dia, que é uma canção de 85, daqui a pouco a gente toca um trecho. Esse grupo é de Sheffield, na região sul de Yorkshire, na Inglaterra. O grupo durou de 77 até 93. Um grupo de post-punk, new wave, chamado synth-pop, né, que seria o pop com bastante sintetizadores. O nome do grupo foi dado em homenagem aos dois detetives gêmeos dos quadrinhos Teen Team, que eram Thompson e Thompson. No Brasil era Duponte. Perdão. Perdão, estou com a garganta aqui meio ralada. Esse grupo pode ser ouvido na série sonora de filmes como Gatinhas e Gatões, Nada em Comum, que é um filme com Jackie Gleason e o Tom Hanks. Até eu me lembro que no clipe que fizeram para a canção que o Thompson Twins tem no filme. O Tom Hanks até participou do clipe também, num drama bem bacana com Charlie Sheen, chamado Lucas, A Inocência do Primeiro Amor. E o que eu posso dizer? Essa canção que a gente ouviu, na verdade, de 80 e 82, não fez sucesso nenhum. O grupo, infelizmente, não existe mais, né? Acabou em 93. E eles venderam mais de 20 milhões de discos. Vários integrantes, o grupo já teve também várias formações, com mais de 20 pessoas indo e vindo nas diferentes formações. Eu escolhi, obviamente, uma canção, essa Fool's Gold, e aqui a gente vai ver agora King for a Day, tem os três integrantes principais. Então, vamos ver um trechinho, por favor? Vamos lá. Tá, King for a Day. A grande realidade é a seguinte, Marco Antônio, um grupo, se não tiver muito bem estruturado, começou, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, entrou, entrou, saiu, não vai, ele acaba. É complicado, e teve um problema também que eles marcaram muito essa era do synth pop, que é bem oitentista, né, com tipo assim, esse desenvolvimento da tecnologia e o visual deles, cabelo, tudo mais, completamente assim, chega a ser estereotipado de tão oitentista, né? Então eles ficaram datados, começou já a década de 90, eles ficaram datados, né? Eu acho um grupo até bem interessante. Queria dizer uma coisinha, foi citado durante a entrevista com o grande Dick Danello, a canção Vendrá, Vendrá, eu mandei pra ti o link, a gente poderia ter pra tocar um trechinho, eu tinha até pedido pra tocar, pode ser? Lógico. Então Vendrá, Vendrá quer dizer verás, verás. Verás, verás, você vai ver mesmo, viu, Marco Antônio? Você vai ver. O que é que você tá? Você tá com gripe, dor na garganta? Não, pior que eu tô bem, eu tô com a garganta meio arranhada só, mas pode não, eu me vacinei, eu fiquei 2 horas em fila há uns 25 dias, para me vacinar, tinha que ver, né? O pessoal atrás, as velhinhas na frente e atrás, batendo papo numa boa. Tinha uma senhora atrás de mim, não tô mentindo. Quando a fila andava um pouquinho, eu chegava e sentia a baforada dela no meu pescoço. Nossa senhora! E quando chegava bem perto da farmácia, né, para realmente comprar, ali tem uma parte com sombra. Querido, daí foi assim, reunião dos idosos. Eles estão batendo papo, cotovelo com cotovelo, um troço assim, vou te contar. Ninguém está preocupado com nada. Pra quê? É uma gripezinha. Tá. Vamos lá, Rogério. Vamos ver aqui, por favor. Vedrai que tutto cambierà. Nuovi sorrisi tu avrai, domani un mondo nascerà per te, e a poco sentirai sbocciare la felicità. E nei tuoi occhi brillerà, vedrai che tutto cambierà. Ti prego, corri qui da me, sorridi a tutti più che puoi. vedrai che tutto cambierà. Nuovi sorrisi tu avrai. Domani un mondo nascerà per te. Marco Antônio. Que maravilha, né? Então esse aí foi nosso convidado. Fantástica, a voz dele é linda, a música é linda. O arranjo é fantástico. Né? Pois é, essa aí é do canção de, foi lançada em 71, é do filme A Ilha dos Paqueras, que a gente até, no nosso papo, a gente até citou o filme, né? Esse com o Renato Aragão e o Dedé Santana, antes de existir os Trapalhões. Ou seja, nos primórdios mesmo, né? O filme, se eu não me engano, foi filmado no finalzinho de 69, de 69. Querido... Rogério, antes dos Adoráveis Trapalhões, eles estiveram no Canal 4 com mais gente, né? Com o Ted Boy Marino. Eu me lembro que o Vanderlei Cardoso, Ivon Cury também, né? Ted Boy Marino e tinha um outro nome, acho que é dessa época, viu? Isso, exatamente. Então... Só que, no caso... eram os Adoráveis Trapalhões. Trapalhões, exatamente. Mas nesse filme eles nem usaram, não teve nem o nome dos Adoráveis Trapalhões. Eles venderam, foi mais vendido na ideia. Porque se pudesse ser assim, um pouco, de repente até meio ousado, não dava chamar esse filme de uma pornô chanchada, mas é quase, ela é uma comédia assim, maliciosa. Erótica. Isso, é quase que um semi-erótico, ele é mais bem na maliciazinha mesmo. Mas assim, tem um pouco de pastelão, mas dá pra ver que o conceito, a ideia é maior que eles, é quase como se eles fossem coadjuvantes na trama, né? Entendi. E os Adoráveis, obviamente, como tu falaste, os Adoráveis Trapalhões, com o Ivan Cury, o Vanderlei Cardoso também fez parte, sim, também no tempo, né? Sim. Então, grande Vanderlei. Então, assim, ó... Até segunda, com a presença também maléfica de Paulo Passos e Renzo Mora. Gente, um grande abraço, então até segundo para o nosso Papo Lounge, daí na terça daí a gente volta também com o Marco de hoje. Então, um grande abraço, gente. Tchau. Tá? Abraço, gente. Valeu. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinez. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Bom, hoje... Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que estará de volta conosco amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.